Prontina, Guardião 07. Frequência livre até o retorno, Guardião 07. 7. Alô, Salvador, é o gol 1889, já dispõe da nossa autorização? 9 é firme, só um minuto. Alvin 907 aos 20, na minha escuta Alfa Kilo até o Pat 3. Alfa Kilo até o 3, total. Controle Salvador, muito boa noite. Gol 107, vende a informação Whisky. Boa noite, gol no 076, identifique, chegada Mali, desça para 2.000 pés, altímetro no 08. Está autorizado o final LS, reporte no curso localizador estabilizado. Identificou, desce para 2.000 na chegada Mali, reportará estabilizado no localizador, com 1.018 nos altímetros, gol 1076. Decolagem da 10, curva direita, saída da Euleda, após Leda voa Bidev. Controle 1935, transponder 5076. Após Bidev, intercepta a rota de seu plano de voo. Gente, autorizado 360 Galeão, decola da 10, curva direita, saída da Euleda, controle 11935, transponder 5076. O gol 1889. Correto, reporte pronto. Reportará. Torre Gol 1604, espera pronto, sem esperar nada final. 604, autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, uma boa noite, senhor. Controle Gol 1076, solicita se possível voar direto do Tuna. Oi, TAP, gol no 076. ITAP, gol no 076. Manu, estou fazendo o quê? Três, 305 na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Na minha escuta, tem Alfa, reporte antes da Juliette. Estacionamento no 04, web 6747. No 4, autorizado, é por táxi. Vai reportar para o táxi, 6747, autorizado. Sol Salvador, boa noite, 3152 Atom, pega estacionamento, posição 09. Qual portão? 09. 09, autorizado, é por táxi, 3152. Autorizado, chamada para o táxi, 3152. Guardião 07, prossiga. Guardião 07, mantenha-se em condições visuais pelo litoral, reporte passando o Parque Metropolitano de Pituaçu. Controle, Salvador Alguno, 604, boa noite. 604, boa noite, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível 370, saída Momo. Momo 370, subindo no 604. Solo Salvador é o Gol 1889, está com 111 a bordo, 13,58 de autonomia, alterna Campinas, pronto para o táxi. Confirme o POB novamente. 111. Cliente Juliette Alfa, o ajuste 1018, 1862, no ponto de espera. Juliette Alfa, 11862 no ponto de espera, o Gol 1889. Estou aguardando essa Juliette. 3305 vai dar passagem ao Gol e após o mesmo vai prosseguir portão 612, correção, portão 07. Web 6747 está pronto para o táxi com 97 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando galeão. Web via Índia, o ajuste é 1018, 1862 no ponto espera. Via Índia, ajuste 1018, vai reportar no ponto espera, 6747. Salvador é o Gol 1889 no ponto de espera da 10. 889 autorizado em ingresso à decolagem, o vento é 180 com 15. Ciente, autorizado ingresso e decolagem, o Gol 1889. Tan 3152. 153 a bordo, 2 horas e 15 de autonomia, alterna Aracaju. Alternando. Aracaju. Cliente Juliette Alfa, tendo o trato da sua companhia, parqueando no 7, o ajuste 1018, 1862, ponto espera da 10. Juliette Alfa vai ficar atento ao tráfego, no ponto de espera 118,6. Uma boa noite. Torre Salvador é o Guardião 07. 07, o ajuste 1018, qual a intenção? Pouso na cabeceira 107. Aproxima direto pro Gran. Se autorizado, pouso na cabeceira 107, prosseguir em táxi até o pátio do Gran. O Guardião 07 dá presente pela direita, reporte na final da 17. Está presente pela direita, reportará na final, Guardião 07. Web 6747, ponto espera da 10, pronto. 6747, gente, mantém ponto espera. Vai manter 6747. Controle o 604. Prossiga. Pode voar, frente. Deixa eu coordenar com isso, só um minuto. Ok. Oito, oito, nove, decolar aos 30, 19:35. Guardião 07, pouso autorizado na 17, 760 com 15. Ciente aí, autorização para 17, Guardião 07. Salvador, boa noite, Oxenameia 224, ciente da informação, X-Ray. Boa noite, Oxenameia 224, aciona identificação, dessa via, chegada Mari para 2000 pés, ajuste de altímetro 10018. Reporte localizador estabilizado, Oxenameia 224. Via 1018. Plano 889. Drone, gol 1889. 1889, contato radar, suba e mantenha nível 360, saída da EL. Corrigindo, voe na Prude da EL. Na Prude da EL, ciente. Gol no 604, chame agora o centro Recife, frequência 126.85, boa noite. 1085, boa noite, senhor. Bom final de semana. Normalmente, um bom voo. Grato, bom trabalho. Na 6224, número 1 para pouso? Negativo, número 2. Número 1 está em que posição? Passando duna. Eu tenho condição, autoriza voar ITAP, o Chanel, o direto externo? ITAP está autorizado. Positivo, obrigado. Localizador, gol 1076. Gol no 076, autorizado sinal LS, torre no 8612. 86, obrigado, boa noite. Tá pronto? Afirmativo, 3152. Autorizado ingresso e decolagem, 180 com 15. Livre alé e decolar, 3152. Torre Salvador, boa noite, gol 1076, final da 10, baixar e travar. Uma milha para o externo. 076, boa, continua a aproximação, ajuste 1018, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, 1076. Os 33, 1935. Boa noite, obrigado. Web 6747, passa 1700, nada a EL. Boa noite, Web 6747, contato radar, sobre manter o nível 340, mantém a saída da EL. Mantém a da EL, sobe 340. 076, pouso autorizado na 10, 180 com 10. Autorizado, pouso na 10, voo 1076. Salvador, boa noite, Oxiné 63 no 3, autorização Guarulhos 380 com X-Ray. E meu nível, do 633? 380, senhor. Gente, informa a SAC, seria guarda cópia. Na sua escuta, podem confirmar a saída prevista, senhor? 3152. Dael, na sua escuta, 3193. No 076, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, no 076. É 3 no 3, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos 360 na Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda direto Bidev. Controle 1935, transponder 5116. Seja 360 para Guarulhos, Upper Whisky 50 da El Leda Bidev. Com primeira curva direita, 5116, transponder 1935, controle 6303. 313 correto, negativo 38, foi autorizado 36, reporte por 1. 3663, 13, reportando. Até o portão 612. Juliette para o 612, é o 076. Jet 6747, chame o centro Recife na frequência 133.25, bom dia. Corrijo, boa noite. 133.25 ou 6747, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4209, cruzando 225 para 140, centro da informação, X-Ray. Boa noite, Azul 4209, identifique chegada bom, se desça para 2000 pés, reporte estabilizado no curso localizador, ajuste no 08. Bom, 2000 no 08, 4209. 3152, chame Recife, frequência 126.85. Recife 2085, boa noite, 3152. Boa noite. 4 Recife, boa noite, é o TAM 3152. 12685. LS6224. Xanem 6224, complete final LS, chame a Torre Salvador, 1-8-6-12. 18-6. Salvador, Xanem 6224, tá passando o estado. 6224, tem pouso autorizado na 10, 190 com 10. 10 autorizado pouso. Confirme. Ô, Xanem, 6313, boa noite. Pô, estacionamento na ONU. Autorizado, em Porto Alegre. Autorizado em Porto Alegre. 972, boa noite. Informação X-Ray. Que o 5972 acione identificação. Essa via chegada Bonf até o nível 040. Chegada via Bonf, nível 040. 972. Falou, Salvador, boa noite. 6224, Ivan, se escuta. 6224, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai apontar 6224.